Correia, quanto 3, autorizado ingresso, portão 03. Autorizado ingresso, portão 03, zona 643. Salvador 3152. Para Maceió, eu tenho nível de voo 330 aprovado, informação em curso Alfa. O senhor está pronto para cópia? Certidão Alfa, 330, copia. 3152 autorizado para Maceió, Sierra Bravo, Mike Oscar, via Upper Whiskey 58 até Orago, após direto. Nível de voo autorizado 330, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8, transponder 5437, TAN 3152. Autorizado Maceió 330, via Uísque 51 até Orago, após Orago direto. Decolada 10, curva esquerda, Puca, Caju, controle 208, transporte 5437, 3152, 06. 5437, contingimento correto, TAN 3152, chame pronto para o pushback e acionamento, senhor. 3152. Alô, 2105, para o funcionamento, posição 1. Posição 01, ciente, o senhor tem livre pushback e acionamento, senhor, chame táxi. 4.000 pés, o plano 3891. Plano 3891, desce para 2.000 pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado localizador. 2.000, reporte estabilizado no localizador, plano 3891. Com 805 para o táxi, 41, 3 horas, até no Mateó. Copiado no 41, 3 horas, Maceió, Golo 805, tem táxi aprovado via Indy Alpha, tem o ponto de espera pista no 0, ajuste no 021, chame ponto para decolagem, ponto de espera pista no 0, senhor. Indy Alpha, 021, porta pronto, 1805. Tiro 5 autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento de 1,7 a 0 graus com 0,4 nós. Identificação, desça para o nível 050 na proa de Dona. A chegada é Mari. Autorizado, portão 612, 83152, chame pronto pro táxi. 16, chama táxi, 52. Está estabilizando ILS de capitão 03891. Plano 3891 completa a torre 118 decimal 6. 386 graus, uma boa noite. Boa. Agora sim. Gente. Oi, Salvador, muito boa noite. Sou o plano 3891. Vai passar certo, baixar checado de volta. Questão 3891, eu continuo a aproximação, aguardo a autorização de pouso. Aguardando, 3891. Você dá restrições de velocidade e altitude. Vamos descer para 2.000 pés com ajuste 1021. Afirmativo, descendo a altitude 1021, descendo 2.5.3.4. Plano 3891, tem pouso autorizado, pista no 0, vento de 1,7 a 0 graus com 0,5 nós. Devo ir pouso, capitão, no 0, 3891. 0,5, decolado ao 0,3. Chame agora o controle do sacador em 1,20, decimal 8, senhor, bom voo. 1896, emissão informação Alfa. Gol 1896, acena a identificação, está autorizada a chegada a Mari. Deixa para 3 mil pés com ajuste no 021. 3.1021, chegada a Mari, gol 1896. Olhe Salvador 1805, da Gol Norte Escorta, boa noite. Gol 1805, boa noite, está sob contato radar. Estou para o nível 370, saída Fucas e Par. Fucas e Par, 370, Gol 1805. Oito, no solo ao 06. Libere a pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, chame para ingresso táxi Juliette nesta frequência, tá 3891. Juliette nesta frequência, 3891. 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Juno 5612 copiado, então 3152 tem táxi aprovado via Pátio, Índia e Alfa até o Ponto Espera, pistola 0, ajuste no 021. Chame pronto para o decolagem, Ponto Espera, pistola 0, senhor. Juno 021 via Índia, autorizado Ponto Espera, 3152. Deverá dar passagem à nave da companhia em direção ao Ponto Espera, após autorizado ingresso na Juliette, portão 093891. Juliette para o 09, dará passagem à nave da companhia, 1896, voa direto Itap. Confirma, voa 1896. Voa direto Itap. Na presente Itap, voa 1896. Salvador, web 5899 Alfa. Web 5899, assina a identificação, desça para o nível de voo 050, está autorizada a chegada a Mari, reduza para 2509. Reduz 2250, chegada a Mari, identifica 5899. 1805, chama agora o centro Recife, 126, decimal 85 e secundária, 125, decimal 45. 2545, com 805, boa. Trip 5344 está autorizado, sinal LS, reporte estabilizado. Autorizado, LS, reporte estabilizado, 3152 autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento de 160 graus com 04 nós. Autorizado a decolar de 3152. Com 7 no 4, bravo, correto, eu tenho 230 aprovado para Aracaju, o senhor está pronto, cópia? Com 7 no 4, autorizado para Sierra Bravo, Alfa Romeo, Golf 677, nível de voo 230, decola do pistão 0 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8, transponder 5441 no comando 7 no 4. No cotejamento correto, Gono 7 no 4, chame pronto para o pushback acionamento. Estabilizado, trip 5344 visual. Trip 5344 completa aqui na torre 118 decimal 6. 18,6, obrigado, até daqui a pouco. Gol 1896, deixa para 2 mil pés, está autorizado sinal LS, porta estabilizada. Ajuste no 021 no check trem. Ainda não abaixou, senhor. Chame quando o trem baixo travado, 5344. Chamará. São 31 no 52, decolado ao 13. Chame agora o controle Salvador. Frequência 120 decimal 8, tenha um bom voo, senhor. 08, obrigado, senhor. Um bom dia, bom trabalho. Web 5899. Desça para 4 mil pés. Preparação para sequenciamento, curva à esquerda. Na proa 025. Seu limite será o localizador. Esquerda 025, desce para 4000, web 5899. Limite localizador. Afirmativo, reduta agora para 2209, web 5899. 220, confirma ajuste? Ajuste 1021 em Salvador. 1021, grato. Seu tempo pouso autorizado, pistão 0, vento de 150 graus com 05 nós. Livre pouso 5344. Contato radar, sua para o nível de voo 330, saída Puca. 330, Puca, poderia, quando possível, voar Aracaju? Aguarde a coordenação com o Centro Recife, o TAN 3152. Agradeço, TAN 3152. Enquanto nós vamos estar com o Vanek, seja na Pro 025, confirma. Afirmo, já mantendo a 025, se a senhora deseja mais? Curva à esquerda na proa 010 agora. O seu limite continua ainda o curso do localizador, retendo para 2009. Informa o tráfego 12 horas a 4.6 milhas, mantendo 230 de grau, com eco 190, mesmo rumo. Vamos ao Embraer, esquerda 010, descendo para 4000, 5992. Azul 4062, reduza para 2009. Precisa esperar para final a 8 milhas, um Boeing 732. Sim, reduziu 2009, 4 milhas. Estabilizado INS, voo 1896. Voo 1896 completa, aqui na torre 118 decimal 6. 18,6, obrigado, boa noite, senhorita. Boa. Azul 4062, direta para 2000 pés, está autorizado sinal INS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado INS, 4062. Web 5899, desce para 3000 pés, está ajuste no 02 no Salvador. 21,3000, 5899. Na solo zona 6, libere a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso Taxi Juliette nesta frequência 5344. Próxima direita via Alfa, chame nesta frequência de ingresso Taxi Juliette. Torre Salvador, muito boa noite, voo no 896. Baixar de checar o seu campo à vista, a 1 milha do externo. Já detectaram 2000 pés. Destra 2000, direita 070, autorizado interceptado ILS down 0, 5899. Pouso com 039. Livre pouso na 10 com 89. Controle, boa noite, Web 6746. Recife, informação alfa. Web já tinha 6746, só na identificação. Desça para 2000 pés, ajuste no 02, eu não vou direto Duna. Boa de Duna, 1021, Duna pés, obrigado. 10, Web 5899. Confirma para o controle. ILS da 10, Webjet 5899. Web 5899, aguarde a troca de comunicação. 5899, gente. Pisou azul 4062. Azul 4062 completa aqui na torre 118 decimal meia. 18 meia, boa noite. Salvador, boa noite, 4062 da Azul, para uma milha do Altemar. 126-85, alterna 125-45. 2685-2543-152, boa noite. Livre ingresso, portão 01 no 5344. Portão 01 no 5344. Então, 31170, acione a identificação, desça para 3 mil pés, ajuste 1021, chegada mais. 3 mil pés, 1021, chegada quinta 31170. 1896 no Solos 20, libere a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, chama ingresso, táxi e Juliette nesta frequência, o gol no 896. Direita Alfa, Juliette, na frequência, boa noite, na frente. Azul 4062, por gentileza, confirme, trem baixo travado, senhor. Afirmo, 4062, baixo travou. 4062, tem pouso autorizado, pistando 0, vento de 1,7, 0 graus, com 0,3 nós. Livre pousando a 0, 4062. Webjet 5899, 118, decimal, meia dúzia, 0. Web 5899, tem excelente noite. Torre Salvador, boa noite, objeto 5899, LS da 1 no 0. Boa noite, objeto 5899, tráfego avistado.